foi assim que tudo aconteceu. Num simples olhar, num olhar discreto querendo se dar, já foi me chamando de amor, dizendo pra todos que agora eu sou seu namorado. Eu sou seu novo namorado, com muito prazer, apaixonado por você. Seu namorado, eu sou seu novo namorado, com muito prazer, apaixonado por você. Canta aí, juventude. E foi assim, foi assim, que tudo aconteceu. Um simples olhar, um olhar discreto querendo se dar, já foi me chamando de amor, dizendo pra todos que agora eu sou. Aconteceu entre nós muito carinho, tanto sentimento, muita paixão, que nem toda história de amor termina com final feliz. Quem não sabe, mas logo com a gente, tinha que ser com a gente. Mas foi assim que também tudo terminou. E você nem sequer notou que a gente quase não se via. Parecia até que não se conhecia. O que era lindo ficou triste, e hoje apenas amizade existe. Oh, tudo acabado, o nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou, amor. Oh, oh, tudo acabado, o nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto existiu. Enquanto existiu, amor, tudo acabado, o nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto existiu. Foi bom enquanto existia amor.